560, sem notificação, autorizado chegada a mais, essa via para o nível 050, estou tendo, estou no 0114, vigilância. Taxi right to the right and retreat to the first left on taxi Quebec, on taxi, then taxi Mike and taxi Lima. On taxi Lima, call ground, one to one, small one. De repouso, pressão zero, azul 416. Correção, Roder, boa tarde, da 3805, no ponto de espera, visual com azul na final. Caso a Embraer na final, a linha é manter, pistão no zero, então 3805. Caso a Embraer ali mantém, então 3805. Zero, chama o centro Recife, frequência 1260, altera 1288, boa viagem. 260, altera 1288, 2230, boa tarde. Mike Juliette Romeu, pra você, velho. Romeu, 4-4, de Índia pra Serra Índia, com Índia transponder, alocado 0115 no transponder, sobrevoo São Cristóvão, próxima cabeceira 1710, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, agora a coordenação com a torcida. Vai se aproximar da rotatória, posição César, Mike Juliette Romeu aguardando a coordenação. Pede. Rua 256, forma tráfego, posição de 11 horas, 10 milhas, rumo ao nordeste, cruzando nível 150 para 250, 250, a 9 Embraer 120. 7, Rua 256. 1-1, confirma? Confirmo. 2-1, ambulhado. E São Cristóvão, chame 2-118-95. Taxi Lima, and then April and April 3, attend to the Marshall. Passando 1-1-9-0 sem identificação, autorizado chegada a via, dessa via para o nível 060, estou o time, estou no 0-1-4, vigilante. Via nível 060, gol 1-1-6-4. 885, informa o tráfego, posição de 11 horas, 12 milhas, rumo oeste. Mantendo 3.000 pés, a nave Charlie 402. Tem voo no 885. Voo azul, informa o tráfego, posição de 2 para 1 hora, 10 milhas, rumo sudoeste. Usando nível 075 para 4.000 pés, a nave Boeing 737. Controle Salvador, boa, tá 3154, atinge, mantém 170 para bode. Bom, mantém a posição e agora a liberação do gate 03. Gente, mantém posição, azul 4 para o Chile 63 e 05, pressionamento do Chile 63 e 05, autorizado a puxar, pronto, táxi. Vou jogar no táxi. Tá 3154. Salvador, boa tarde, 3802, passa 3500, nada é Oleda. 3805, contato radar, fico nível 340, via Dayan. Nível 340, via Dayan, da 3805. Dado em grato, esquerda via pista, pode capsular na 7, pronto para decolagem, Fox Tango Eco. 256, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, boa viagem. 2685, 12545, obrigado, boa tarde, 1256. Autorizado o treinamento, modifique a subida para Romo após Romo DCT. Velocidade 250 mais será vetorado. Autorizado. Decola da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, Jean, Maracaju, via Perdu 1-7. Responder 5514, controle 1-1-9, decimal 35. Cara, peço a gentileza de decidir se foi recortada por uma aeronave de transporte. Um minuto, por gentileza, então prepara Puca, Jean, Maracaju. 1-6-3-1-5, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-4, bom voo. O 4116, após a Avianca, ingressa Juliette, ponte 3. Após a Avianca, ingressa via Juliette, portão 3416. Azul 2714, por estiver autorizador, Pajé 3, centro do táxi. 6142, corte. Recife 350. Decola da 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, via Upper do 1-7. Transponder 5514, controle 119, decimal 35. 5 autorizado, Recife 350, Pedro 1700, via Decola da 1-0, com curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, controle 119935, transponder 5514, na posição 2. E a 142, correto, reporte para o seu push, pega acenamento. Romeu, autorizado, reporte para o ingresso. Alvoro, auxiliar 6-6. Boa. 6-3-5, boa tarde, mas não pode esperar. Mas eu posso ligar com a quantidade. Fox da Guap, do Fox 2-1, com 3-0-3-5 da Guap. 19, obrigado, Fox da Guap. 2-2-5, ZCP, localizado. Estabilizado, gol 1-8-5. Tinha, checa o trecho da torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, boa tarde. Boa. Fone Salvador, boa tarde, papatando Fox da Guap, Puca na sua escuta. Fox da Guap com controle, contato radar, prossiga como autorizado. Anueco. Tirante número, já passando pro Anote. 2014, livre LS, ou 1964. Tira da cabeceira, é isso? 1-8-5, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Tirante com 1-8-5. 1-8-5, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na zero, vento 1-4-0 graus, 1-3 nós. Informa o tráfego, à esquerda, afastando para o anote, helicóptero não interfere. Sente gol 1-8-5. Decola. Recife 1-2-5, Rodan 3-2-0-5. Colagem, mais que gol. É o número 2 para a decolagem em Salvador, é, autorizado alinhamento e igualmente para a decolagem. Mike Serra, boa tarde, gol 964. Com ação, viu? 964, Salvador. Ajuste no 014, desça para 5.000 e Ruidona para o ILS. Ah, aqui um ajuste? No 014. Em redução. 1895, obrigado. Gente, novembro, eu estou semana aqui conforme o plano, é 20 mil e faz no corredor forte, o número 10. Novembro, eu estou autorizado voo local Salvador, Salvador, com sobrevoo no corredor forte, até 20 mil e faz no corredor Salvador. O número 10 decola da pista 17, primeira curva à esquerda no corredor forte. Transpondo 0121, o controle em 1-9-35. Nós reduziu para 3-1-5-4. Olha aí, você, autor? 3 no PB? Já no externo, para pouso a pista na zero e o tráfego foi pousando no liberou a pista. Ó, do externo até aqui são os pódios precisos, a gente consegue colar esse motor autorizado. Tem que ver essa reta aqui. Carro Bravo, passagem de 10 ordenado. Tá, ficam 3 minutos. Ingressar na pista, você pode ir para o segundo, a senhora autoriza? Sou 1885, no solo às 2h30, autorizar na frequência 121, decimal 10. 2110. 2014, 2013, 6h20, autonomia, alternado Serra Brava, 4h10. Torre, Salvador, 3560. Torre, 3560, autorizado, pouso, pista no 0, vento 1-4-0, graus 0-2-9, ajuste altímetro no 0-4. consciência de repouso no 094. Estou igual 185 botando frigo, com uma frequência do sol. 121 décima 10. 21107. Alô, boa tarde, Gol 185. Gol 185, autorizado o taxi Alfa, mantém a posição antes da taxi Juliette. Alfa da Juliette, 185. Axel, Papa Romeo, November Suíça. 1164. Gente, reduza o cheque do trem, chame a torre. 1195, Gol 1164. 1895, 1164. Aguardando o serviço 50 metros, vai manter a destino em Mário, Mário, Chiquete Romeu. Localizador 1-0, 3154. 3154, 11 milhas fora externa em aproximação, reduza o cheque do trem, torre 1-1895. Torre 1895, uma boa tarde, bom trabalho, até daqui a pouco. Boa. Alinhar e manter, agilizando manobra. Temos o Juliette com 85. 7185, Embraer, correção. O ATR 72 azul, após ultrapassar a Juliette, está autorizado o ingresso. Patiou na posição 062. A gente faz o ATR azul, ingresso, parte 62, a posição 185. Rua sobre água, terça, sem restrições para dormir o livre LS. E ó, desça para 8.014, chegada a mão. 0 graus, 0 nós, ajuste ao altímetro 1, 0, localização ecológica, pistão 0. Salo Fox, Sanguento, chame Recife, frequência 2685. Recife, 2685, obrigado, boa tarde. Não se escuta, 1964. Afirmo, o Mike Serra Golf, temos o trato, já passou externo, temos outro próximo a duna. Salvador, boa tarde, eu tô 3-1 no... 454, estabilizado ILS 1-0. O 1-1-64, autorizado com o 1-0, vento 1-4-0, grau 1-0, nós, altímetro 1-0, 1-3. Na linha 3-1-5, decolado aos 3-0, sendo controle de Salvador na frequência 1-1-9, decimal 3-5. O Papá Romeu Mike Serra Golf, vou entrar em contato junto ao controle Salvador para coordenar a sua decolagem. Papá Mike Romeu. Tipo controle, boa, contato radar, faz 2000, vou ler da lei da morte. Faz 2000, lei da lei da morte, obrigado. 3560, cruzando ingresso Patiô na posição 04. Patiô 04. Agora em Lauro de Freitas, retirada a estrada do Coco, retornará a aeródromo, se é autorizado, se desloca para a região. Gente, o Papa Papa Mike Juliette Romeu, sobrevoando a estrada do Coco à sua esquerda, aguardando transferência para o controle, na minha escuta. Vai manter jurisdição da, da torre, o Mike Juliette Romeu. Bom, 1-1-64 no solo, aos 3-1. Foxtrot, grato. Azul 27 no 4, pronto, quanto cara dá 1-0? Azul 27 no 4 também, quanto cara dá 1-0? Então, 3154, 30 pouso, 0-0, vento no 30 graus, 1-0, nós, altímetro no 0, no 3. 1013, livre pouso na 1-0, outra 3-0-5-4. Subista aqui da Cola, 7, e o Pátio que se encontra, 7-5. Cara, o Pátio aqui da Aerostar, decola, 7, Serra Brava e Serra Papá, conforme a rota plana de voo, nível 400. Decola pista no 7, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transponder 5522, controle em 1-1, correção 1-1-9, decimal 35. Ok, decola aqui, conforme a rota 400 ao nível, pista 17, curva direita da El Leda, perfil 22, caminhão 35. Apenas eu saio novamente, da El Leda Motiva. Confirmado? Da El Leda Motiva, coteja. Da El Leda Motiva. Capitão Juliette, alfalfa, cotejamento, confirmação de PAB e autonomia. Estamos com PAB de 2, autonomia de 4,5 horas. 5 horas para acionamento e táxi, chama a torre 1-1-8-95, Juliette, alfalfa. 2 para acionamento. Solo Salvador, boa tarde, Oceaner 6321. Oceaner 6321, só 1 minuto 4, para ser Árvore Elefa. Árvore Elefa, temos a Romeu, 6321. A Romeu Mike Sierra Golf, eu quero pedir o senhor para o senhor, é, 2 Zatão, o vento no 30 graus 109, seu colégio autorizado, que está no 7. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, vai manter esse setor? Mantendo o setor de Tinga, sem interferir com seus tráficos, Mike, Juliette, Romeu. Tem seu tráfego visual, mantém esse setor, me desculpe. Se escuta permanente. Oceaner 6305. Consiga. Eu não vou autorizar a prova de morte pra gente? Vou consultar o centro. Obrigado. 1-1-0, boa tarde, bom trabalho, até daqui a pouco. Boa tarde, Stan. 3-1-5-4, livrou. Gente, na 3-1-5-4, autorizado o táxi via Alfa, após o fila, ingresso pátio 3, se vai aguardar na tela do pátio 3 para ingresso no pátio 1, na posição é 05. Alfa, quilo, aguarda pátio 3 para ingresso para a posição 5, Stan, 3-1-5-4. Negativo, mas Juliette Romeu vai manter o setor aguardando. É vertical do estrado do corpo, do trabalho sem interferir com a pista. Gente, o Papa Romeu mais Sierra Golf com tráfego no visual, mantém o setor evitando o eixo de decolagem da pista no 028. Quando iniciando a curva para cumprir o da mama, para o bloqueio do voo Salvador, passando na rádio 330. Agosto, o controle, contato radar, submantenha 3.000. Vai submanter 3.000, Max, é Agosto. Papá Romeu, nós avessos com autorizado ingresso, estou no 7, a porta alinhada e pronto. Autorizado após o pátio 3 ingressar, já está autorizado ingresso no pátio 1, na posição 05. Ingressa pátio 3, pátio 1, posição 5. Até lá na sua escuta, 3154. Seu nome é Treador Leo Rui, Rui Mário, a sua identificação. Sua margem, a sua identificação, Gabriel. Seu nome é 315, Salvador. Confia, senhor. Está autorizado voar Mótima, suba restrita ao nível 340. Nossa, na prova restrita está zero, obrigado. Aciona 6326, aciona identificação. Romeu Golf, voe para Vera Cruz. Romeu Golf. Oceano 6326, contato radar, Zimuth 225 a 55 milhas, desça para 8 mil, ajuste no 014, chegada a malha. 8 mil, 514, malha. Estacionamento Ocean, 614. Estacionamento Ocean, 614. Agora no sinal da pista no zero. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter. Estão no zero, ajudou 27 no 4. Alinhar e manter, 27 no 4, obrigado. E prossiga, 6320, autorizado Serra Grave, Paulo Romeu, conforme roda, para onde voo, nível 360. Decola a pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Ardor, Elefa, transpone 5527, controle 1192.35. Caminhão 6321, autorizado 360 Brasília, moto com boa, perfil 197. Pista 10, curva direita após saída, Ardor, transição Elefa, transpone 5527, controle 1935 para o Ocean Air 6321. Chamar a 621 no correto cotejamento, chama para atenção na posição 08. Chamar a 621. Parado de Serra Whisky Delta Lima, pro Charlie Queen, já está mantendo 610 na presente. Está com pro direto do destino, senhor. Está com dois a bordo, 0165 no transponder. Gente, chama final para pouso. Papá Romeu, Romeu Escabravo. Chamar a para pouso, Romeu Escabravo, graças. Oceano 6395, chame Recife, mais 5 horas. Recife, mais 5 horas, boa. Boa. 966, pode manter a velocidade? Pode. Obrigado. Meu cordial, autorizaria mais Serra Golf a Flor do Destino, 3290, ainda retendo 3000. Pro 290 está autorizado, mantendo ainda 3000. 290, mantendo 3000, Golf. Barro meu 96, eu teria condições de cruzar o campo assim que sair de sol? Ajuste 1014, câmbio. 0 graus 009, teclado autorizado, sistema 7. Ajuste de metrô no 03. Autorizado. Vai atingir 6,5, vou 6,500, vou 966. 966, desça para 5.000. 5.000, 966. 964. Fantástico, Capatão do Juliette Alfa. Capatão Juliette Alfa, alça de altímetro. Na 03, eu passo em ponto, espera da Papá. Eu gostaria de espera, Papá. Tomou 1964. Temos um Papa 2 8 Alfa, decolando a pista auxiliar, a cruzar o campo. É forte visual com o mesmo. Reportar a visual com o mesmo, vai estabelecer os 500 pés, mais direto ao meu. Barra Romeu, novembro, Quiz, decolada às 4.0, mantém e escuta para informação de que nós helicóptero de próximo à base aérea de Salvador, aproximadamente a 500 metros, ponto visual com o mesmo. Entre a Vendera Saúde, que vai cruzar o campo sobre a base aérea, mantendo a escuta da torre, o Vendera Saúde. Barra Romeu, novembro, Quiz, que é informação de que nós temos helicóptero próximo à base aérea de Salvador, reporte visual com o mesmo. Sim, ativo, está visual com o helicóptero, o Vendera Saúde. Autorizado cruzamento do campo, também escuta aguardando transferência. Aguardando transferência, 9.000 graus para o isque. 2 lights. 9.000, 9.000, 9.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, Romeu, Romeu, Golfo, qual é a velocidade? Tem a velocidade do corpo à sua esquerda e Alô, pedágio, chame controle 119, decimal 35. Curva à esquerda, no pedágio, chamada controle 1935, na primeira saída. 966, desça para 2000, autorizado em LS. O senhor vai ter que manter a velocidade até o farol da barra. Assim o faremos, 3.966. Essa para a Serra Vetoração, direita para 180, mantendo 4.000. Caso de falha de comunicações, vou em Simbra. Magnética é 0.80. Direita 180, mantendo 4.000. Caso de falha, Simbra 0.80, o Eco Patria. Turno 097, para sua informação, tráfego 1 hora afastado, 8 milhas e meia, aeronave de pequeno porte, passando 4.600, subindo para o 080, rumo oeste. Gente, voo na 097. Recuo Delta Fox, direto rotatório. Rotatório, graças. O senhor 6326, será vetorado para o sequenciamento. Boa noite, pode ser. Seja autorizado, ingresso, pistão 7, a porta alinhada, pronto. Vai taxar pela pista? Afirmo, táxi vem a pista. Ok. 0730 Serra Brava, Indianina, com volume reta forma de voo, nível 240. Decola pista 10, primeira curva à direita, prestígio de saída da El Coral, 1177 da Golf 677, sai conforme rota para Yankee, 065 visual até o destino. Transpondo 5555 e o controle em 119 decimal 35. O 2714, decolado aos 43, 19 decimal 35. 19.35, boa. Pronto, funciona. Número 326, início de operação, esquerda proa 010, desça para 5.000, tem como limite localizador. Esquerda 010, desça para 5.000, limite localizador, funciona 6326. Polo 097, o tráfego informado anteriormente, está afastado à sua direita 6 milhas e meio, ele passa o 060, senhor 5300 em descida para 4.000. Técnico, Polo 097, não tem atraso, senhor. Cliente, direita, proa 270, gol 1097. Direita, proa 270, gol 1097. Senhor 274, decolou, passando 2.000, na saída mão, batata, quando possível, proa de barreira. Romeu Romeu Golf, desça para 1.500 pés. Romeu Golf para 1.500. Eco Papa Serra, vai manter a proa até interceptar o localizador, desça para 2.000. Manter a proa até interceptar o localizador, desça para 2.000, Eco Papa Serra. Romeu Golf, abraço, frequência livre. Obrigado. Romeu 966, interceptou? Interceptou e avistou, obrigado. Produza cheque 3, torre 11895. Boa tarde, boa trabalho. Senhor 6326, passa 5.300 em descida para 2.000 pés, no máximo 3 milhas para girar à direita. 2.000 pés, senhor 6326. Dona 097, 5 milhas para girar à esquerda, o número 5 para povo. Sérgio, 1097. Luiz Alvo Campo, F Data Fox. Data Fox, torre 1.895. 95. Controle, o azul 17.004, saída mão, avatar, passa 3.000. 2.794 é o controle, contato radar, se você é restrições. Sem realizando 60, com referência direto para o avatar, pelo barreira. Solicitação negada a saída MOMO devido ao tráfego, câmbio. Gente, MOMO. Salvador, boa tarde, passaria do 2231, informação, Romeu. Oceano 6326, direita 080 para o localizador, livre LS, velocidade 170 a mais, Oceano 6326. Direita 080 para o localizador, 120, Oceano 6326. Passaria do 2231, voa Iduna, desça para 5.014, câmbio. Voa Iduna para 5.000, passaria do 2014. Estabilizado, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, final, cheque 3, torre 1.895. Boa. Boa. Passou de lá, Serra Golfo, que toca a pena. Vai, Serra Golfo, suba para o nível 100. Nível 100. Tem que controlar isso, Romeu, para Palmeiras, Romeu, para as coisas, que no corredor forte é o outro, Romeu, para isso. Tem que chegar, Romeu, estou na escuta, ciente. Tem que contato? Pátio 5, era está. Gente, o final 3.360 para a esquerda, reporte a recepção. Afirmativa, 3 mil, foi 360 para a esquerda, vai... Salvador 966, final 3 mil, trem checado. 966, fechou a aproximação, autorização para todo o tráfego já avistado. É. Oi, boa tarde, Papa Serra, estabilizado no localizador. Gente, o Papa Voz, Papa Serra, continua a aproximação, final 10, número 2 para volta. Poderia confirmar o vento para Papa Serra, por favor? 140 graus, 109. 0 descida para 2000, torne essa proa para interceptar o localizador, eu preciso de 170 mais na velocidade. Tem que proa 30170 mais nessa proa, ele vem interceptar o localizador, voo 190 na frente. 190 mais. Livre de pouso, 966. Sinai 6142, decolado às 47, chama o controle de elevador na frequência 119, decimal 35. 1935, boa. Torre, Romeu, meu voo. Adaptando Juliette Alfa Alfa, decolado aos 47, controle agora em 119, decimal 35. Romeu, Romeu, voo. Papá, Romeu, Romeu, meu Golf, número 2 de aproximação para pista 10, 17, a 1500 pés, iniciando 360 pela esquerda, reposta reinterceptando. Meu louco, 360 pela esquerda, vai chamar em correio interceptando afinal. O Papatão Guelco Data Fox, desde para 1000 pés, aguardando autorização para final da pista 17, como número 1 para aproximação. Estimativa, deixando para 1000 pés para aguardar o Data Fox. O Eco Data Fox informa um tráfego com asa fixa a 1500 pés. Diz algo mesmo? Obrigado! Isso para o New Pace, se possível 360 curto de forma assim que tiver uma abertura aqui para aproximar o pistão no 7. Temos aproximação de 2 tracks na ponta na pistão no 0. Mas ele está interceptando a final, é o no 7. Sim. Papa Serra já passou o externo, baixado travado. O 1966 no Sol 48, libera a tomada na direita, chama controle só na frequência 1,2,1 decimal 1,0. Em direita, 2,1,1,0, gol 1966. É com o Papa Serra, continua a aproximação, aguardando a autorização para ponto. Faz o altímetro no 0 no 3. Após o ponto, você que está com a Pati? O H do Graé, Pati 4. Entendi. Prezado, pôs a Grata Pati, Sano? Em torre 1189506326. Tá, bom, minha 326 vai chamar 295, obrigado, bom trabalho. Negativo 360 pela esquerda, pode ser interceptando. Obrigado, está aproximadamente a 2 milhas da cabeceira. A 1 milha da cabeceira. Corre, Salvador, boa tarde, Sinai 6326. Sinai 6326, continua a aproximação, agora autorização para pouso. Guarda autorização 6326. O Eco Delta Fox, possível 360 curto, de forma assim que o tráfego passar o eixo da 197, incluir para pouso, já temos um tráfego a 2 milhas do externo. Aqui, senhorita, já começou aqui o 360 pela esquerda, Eco Delta Fox. Sim, o 360 curto, se possível, Eco Delta Fox. Beleza, Eco Delta Fox. Eco Papa Terra, autorizado pouso, sistema 0, já estou no 50 graus, 10 mais, o altímetro 10 no 3, tráfego já estado. Frente, livre pouso para Eco Papa Terra. O Eco Delta Fox autorizado final da 17, aguardando autorização para pouso. Ativo, final da 17, o Eco Delta Fox aguardando autorização para pouso. Preciso incrementar na velocidade, o Eco Delta Fox. É, isso. O Romeu Golf completou o 360, vai estar mais um? Negativo, o Romeu Golf autorizado final da 17. Mas aproximadamente 3 milhas da 17 para o novo 360 pela esquerda devido a próximo tráfego, o Boeing da Gol, próximo à Duna, para pausa na pista 1-0. Eu vou ser o tráfego da vista, filho. Vai chamar na terceira milha do final da 17. É o Leda Motiva. Transponder 5542, controle em 119, decimal 35. 3. É, já guardando, já ligou, 097. Papá, Papá Eco, Papá Sierra, você falou 5190, fechando o controle, então a frequência 121, decimal 10. Gente, Papá Sierra. Papá Tão Eco, Data Fox, pouso autorizado, pistola 7, tempo 140 graus, 109, ajuste altímetro 10 no 3. Esse padrão, liga do pouso para Eco, Data Fox. Sinai 6326, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Sinai 6326. Sol Salvador, boa tarde, Papá, Papai, Papai Serra. Papá, Papai, Eco, Papai Serra, autorizando o táxi Alfa, mantém a posição antes da táxi Juliette. E a Alfa manterá a posição antes da Juliette, Eco, Papai Serra. O Sinai 6321, na posição 0TN, seu puxa. E um 360 pela esquerda está presente, reporte reinterceptando. Romeu, Romeu, Golfo. Sinai 6326 autorizado, pouso, pistão 0, Papatão Eco Delta Fox no solo, ao 5-2, libera a primeira direita para pausa, está na frequência livre. Papa Juliette Alfa Alfa, chama Recife 125. 25 horas, obrigado. Oceano Leão 42, chama Recife 1285. O táxi Oceano 6321, Alterna Goiânia, está com 08 PAB e 3 horas e 34, autonomia. Peixe na 6321, observa o Boeing 737 na 8, que já está totalmente parqueado, autorizado o táxi. Via Pátio 1, Índia, ponto de seleção 0, torre, 1-1-8-5-9-5, ajuste de altímetro 1-0-1-3, padrão. 1013, livre táxi, observando a aeronave da Boeing ingressando no 8, Pátio 1, Índia, para 895, apoio. Ultrapassar Juliette, após o ultrapassar o presidente da posição 0-7. Tempo 1-5-0, grau 1-0-9, autorizado pouso, pista 1-0. Livre posição 0-0, gol 1-0-9-7. Papá Romeu, Romeu, Golfo, autorizado sinal do 1-7, aguardando autorização para pouso. Romeu, Romeu, Golfo, está certo, está no sinal. Agora. 007, vai aguardar sua oportunidade ao 7. Estou fazendo. É o 7, professor. 7, 7. Oceano 6321, obrigado. Paulo Salvador, muito boa tarde. Oceano 6321, autorizando o táxi Alfa, importante, vai ser Juliette. Segue via Alfa, reportaria-se a Juliette 5321. Controle Salvador, boa tarde, eu mando o Rodolfo. Controle. Desça para 8.000, chegada a BOF 1013. 8.000 BOF 1013, conto no Zé. 97, no solo, 5.5, libera fechando o controle, solo, frequência 1.21, decimal 1.0. Vou liberar 1.21, decimal 1, gol 1.097. Para sua informação, tráfego da companhia, o voo 2714, em posição de 1 hora 23 milhas, passando 130, subindo. Sente do tráfego, Azul 2715. Azul 2714, para sua informação, voo 2715 da sua companhia, na sua posição de 1 hora, 21 milhas, passando 15 mil em descida. Está voando duas nesse tráfego. Ah, sentido tráfego, não sente. Obrigado. Boa tarde, Salvador, boa tarde. Azul 4462, está recebendo 1-9-0, gostando do oral, obrigado. Azul 4462, contato, radar desça para 5 mil, voo em mar e 1013, chegando a mais. Cevrou, Janão. Deixa eu mandar 097, para o táxi Alfa, reportando o táxi da Juliette. Reportando o da Juliette, voo no 097. Tarde 2, Oceano 6320, ponto de espera pronto. Oceano 6320, 321, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0, vento no 30 graus, 122. Ajuste altímetro na 0, na 3. P13, livre alinhar e decolar, sistema 6321. 5 tráfegos superados no momento, passam a mesma altitude, afastado 12 milhas, câmbio. Sente, azul 2795. Acionamento e push, chama táxi. É com o papai certo, autorizado o táxi Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre 118 de cima 95. Passaria 2231, no completo final, Júnior 2, Salvador, 118, 95. 118, 95, obrigado, boa tarde. Corre, Salvador, boa tarde, passaria 2231. Passaria 2231. Continua a aproximação, agora autorização para pouso, ajuste altímetro no 0, no 3. No 0 no 3, aguardo autorização, passarelo. Desculpa, terá estabilizado na X-Ray, azul 2795. Opa, Papá Juliette, o Ferro Meu, para sua informação, ATR, na final da pista 10, está afastado do externo, 1,5 milhas. Reduza, cheque o trem, chame a torre, Juliette, o Ferro Meu, 1,895. Reduza, que está arrumando, azul, na segunda volta. Controle, chame a 6321. Chame a 6321, ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Seguindo. No 3, o vento para cheque no 30 graus, 109. Autorizado, da presente, reduz ou não? Autorizado final, da 107, se possível, reduzindo. Reduzindo a presente, então. Olhando para a Papá Serra, Papá Serra, autorizado ingresso, táxi via pista, se possível, agilizando, estamos em tráfego a 3 milhas da ponta, pista no 7. Reporte pista livre. Passaria 2231 no tráfego, agora está autorizado pelo sistema. 1-0, vento 130 graus, 109. Livre pouso, passaria 2. Passaria 6321, na escuta da torre. Positivo, número 612 para pouso. 62 de conta. Desça para 4 mil. 4 mil, pé. 23, ajuste? Afirmativo, ajuste 1-0 no 3.4. Gente, vou só. Segurando a Copa Serra, boa tarde. Gente, é a Copa Serra, boa tarde. Controle Salvador, boa, 6-4, na São Romeu. Senhor número 314 Salvador, desça para 7000 Rui Duna com 250 mais, número 7 para pouso. Duna 250, 7000, 6314. Autorizado, táxi à direita, Índia, ponto espera pista no zero, torre 1918.95, ajuste altímetro no 096, padrão, azul 4065. Autorizado Brasília, conforme a rota para onde voo, nível 360, decola pista no zero, primeira curva à direita, deixei de sair da árvore, olha essa. Transponder 5561, controle 1995. Correto, cortejamento, confirmado, tem estimado já para puxa? Gente, o 1017, posição na zona, me escuta? Próximo. Azul 4462, velocidade 180 a nós, desça para 3000. Pode manter 190 ali? Pode manter 190 mil, limpo e vai ser vetorado de sequenciamento. Trato em Salvador, boa tarde, SNE 6227 para autorização e informação, Romeu. Chinem 6227, só um minuto, Copa Galeão da Aula de Rumi, prepara. Aula de Rumi, prepare, preparando. Reposto de saliva, acabado. Azul 4462, vetoração, esquerda 3-0, está limitado pelo localizador. Esquerda 3-0, limitado pelo localizador, azul 4-4-0. Agora do 2231 autorizado, ingresso no pátio 1, no táxi a via pátio, posição 1-2 remota. Pátio 1 autorizado, no táxi a via pátio 1-2 remota, aplicativo 2231. 1-2-2-7, Pronto. Chanei 6227, autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota para o de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, deixou de saída da El, Lida e Rumi. Transponder 5575, controle em 119, decimal 35. Autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, 360, rota do plano de voo. Decola da 1-0, curva à direita da El, Lida e Rumi. Aciona 5575, chama 119-35, Xanet 6227, na posição 1-3. Chanel 6227, correto cotejamento, chama profissional no 3 remoto. Camará. 2-2-2. Hotel Romeu considerando o 1735 liso. Passo para a Cajuna, Golfo 1677, pronto, Gafuto. 1-1-8-4, 3-0, Serra Grava, Alfa Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 230. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, deixou de sair da Puca, transmissão Caixão. Transponder 5566, controle em 1-1-9-3-5. Saber estresada, Caju, gata no plano, decola 1-0, curva esquerda, Puca, Aracaju, 5566, transponder 1935, controle 1-8-4. 1-1-8-8-4, protegimento correto, confirmação de posição no pátio. Posição 6. Gente, posição 062, é pátio 1, chama a pronta semana. Maná, obrigado. Posição, gol 9097. 097, você fica curado, está livre, número 3. É, o senhor confia nessa posição? Afirmo, o gol 9097, porém o aeronave da frente não tem nenhuma posição prevista. Vai aguardar a taxa de liberação do 04 ou do 97, chama até a posição. Seria uma alternativa para reproduzir o nosso táxi, para a área frente? Negativo, a área frente é evitada até a posição. Ok, poderíamos ter sido destruído a proximidade daquilo, né? Gente, no momento ela está no negativo, um pouquinho, pode ter. Tá ótimo, muito obrigado. Vamos tentar a produção de combustível aqui do programa. Cordial, contato radar, gira direita, voe Leda, Leda Batman, tá? Direto Leda, Leda Batman, azul, 4065. Posição 03. Direção 9 para a posição 3, no Sanetinha 326. Sobre a 2, voa sobre a ilha de Taparica, desça sem restrições para 2010, direita proa 070 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Direita 070, azul, quarto, baixo, livre pouso, cabeceirão na 0, azul, 2715. Ah, já tinha te alertado antes, o senhor já passou há muito tempo. Mas para que o senhor possa se situar, o morro fica ali no, na lateral de Mário. Ah, tá bom, então. Muito obrigado. O senhor no 6314, velocidade 210. 210, 6314. Positivo, Golfo Quilocha, complete aproximação, cheque o trem, nossos agradecimentos. Chame 1-1-895 e até uma próxima oportunidade. 1-1-895, bom trabalho, seu Golfo Quilocha. Estabilizado o localizador, azul 4-4-6. 4462, em aproximação ILS, aguardando transferência de comunicação. 62. 3, número 2, aeronáutico 37, ATR da Vinci, azul 5. Poderá confirmar o vento, não? 150 graus, 10 norte. Terceiro 6314 e descida para 3000. 3000, 6314. Chabatão Golf, Kilo Oscar, plano instrumento cancelado agora ao 1709, autorizado com vai esquerda, uma base curta para 17, aguardando autorização para pouso. Vai esquerda, base curta para 17, aguardando, Golf, Kilo Oscar. À direita, defesa saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5563, controle 1-1935. Bom, 1-1-659-360 para o Gavião, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, transição e Rumi. Transponder 5563, confira o controle? 1-1935. 1-1935, 1-1-9. Coordenar o passo 00 para o Gavião. Gente, agora a coordenação. Próximo avistar autorizado por pista no 7, vento 130 graus, 10 mais, ajuste altímetro no 0, no 3, após o pouso prossegue por 4-5. Afirmativo, foi nada mais, Tadão. Sim, fogo autorizado, pistão no 7. Bravo, fogo pistão no 7, vamos pro lado. Azul 2715, onde é o Brasil? Azul 2715, 30 táxi, Alfa Kilo, pátio 370, finalizador, previsto 3 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, está 3 Lima, 2715. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462, 12 milhas em dano de externo, estabilizado no sol. Azul 4462, autorizado sinal da 1-0, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro 1-0, na 3, está informado de tráfego. Marco 1-1-0 à sua esquerda, usará a pista auxiliar, não irá definir sua aproximação. Gente, 4462. Forte Jot Lima, confirma apenas 1-7 e o 4. Direita 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Gente, 080, livre LS, aguardando, 3-4.